Gaspazinho é o fantasminha, o Bernardinho também é o fantasminha, o Gaspazinho é o fantasminha, camarada, o Bernardinho é o fantasminha, é o turma da Mônica, o Gaspazinho é americano, o Bernardinho é brasileiro, o Gaspazinho é americano porque nasceu nos Estados Unidos, e o Bernardinho é brasileiro porque nasceu no Brasil, o Gaspazinho é conhecido pelos seus desenhos animados, o Bernardinho é conhecido pelas histórias em quadrinhos. Se você não entendeu o que eu disse, não se preocupe que eu explicarei depois do solo. O Gaspazinho é o fantasma, camarada, o Bernardinho é o fantasma minha da turma da Mônica, o Gaspazinho é americano porque nasceu no... O Bernardinho é brasileiro, o Gaspazinho é americano porque o criador do Gaspazinho é dos Estados Unidos, e o outro maluco...